Aquilo que eu desejo é o seguinte, é que este projeto tenha sucesso, é que este projeto, aqueles fermentos que estejam ali, que tenham também vencimentos como dignos de uma atividade para que haja uma grande motivação em relação a isto. Isto é fundamental para nós fixarmos. Nós sabemos que as coisas não, às vezes não são fáceis, também é preciso uma perspectiva, e tenho dito a alguns fermentos, que quando eu vou fazer uma ação de formação e pagam-me só uma bolsa, essa pessoa não deve ter só ter em mente que está a ir de encontro ao interesse que é por causa da Randstad. Tem que perceber que está a fazer algo de mais. Está-se a valorizar como pessoa para outros desafios que lhe possam surgir também na própria carreira. Se nós conseguirmos chegar a 200 postos de trabalho, e vamos ver, porque isto irá por fases, não temos pressa de correr e temos noção do investimento. Da parte do município, haverá todo interesse em construir uma nova unidade com todas as condições para este projeto avançar em Oliveira do Hospital, que é um projeto de cooperação com várias partes. E quero dizer, fica daqui, nós penso que trabalhámos muito bem em tempo recorde, melhorando aquelas instalações, porque foi preciso um conjunto de obras, o que for necessário para melhorar as condições de trabalho das pessoas. Uma das grandes nossas preocupações é as condições de trabalho das pessoas que vão ali trabalhar. Eu também assisti isso desde a primeira reunião que tivemos com a doutora Carla Marques, e por isso quero dizer que da parte da Câmara Municipal estamos completamente disponíveis, mesmo naquele espaço que poderão considerar provisório, fazer todas as obras que sejam necessárias para que aqueles fermentos cabem com certeza ser futuros neste projeto, futuros trabalhadores deste projeto, para que eles se sintam bem e que tenham todas as condições. Isso. Caso nós, se conseguirmos nesta parceria com a Epto Oliva, com a Escola Superior, com o Agrupamento de Escolas, cativar mais e chegarmos a um número, em vez de 200, podermos chegar a 400, da parte do município há toda a disponibilidade e temos capacidade financeira para isso, de criarmos um pavilhão próprio, também com todas as condições, onde possamos alojar todas essas pessoas.